Yeah, foda-se, tô farto, meu. Aquelas do EZ. Ah, arranjas mesmo mortalha, és tu? Já posso passar aí? Vai, eu vou ir buscar a moto. Já passei.